A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que estou aqui nesse momento para compartilhar com você mais um livro da palavra do Senhor. Este livro que vou compartilhar com você é o livro de Obadias. Ele tem apenas um capítulo e nós vamos ver todo esse capítulo. E após terminarmos de compartilhar com você esse capítulo, estaremos completando a metade de toda a Bíblia sendo ministrada neste canal, que começou como Notícias do Pastor Gama. E depois passou para a santidade, mas está tudo no blog, né? Todos os livros ministrados, versículo a versículo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, está tudo ministrado no blog, blog Logos 7, né? Você já sabe aí o endereço e pode acessar. Lá você vai encontrar, então, a partir de hoje, quando terminarmos a ministração deste capítulo, deste livro, que tem só um capítulo, mas é um livro muito interessante, nós estaremos completando a metade de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus lida e compartilhada, lida e explicada, ministrada a você. Então, se você tiver qualquer dúvida, vai lá no canal, vai lá no blog, né, blog logo 7, e você vai encontrar tudo que nós já ministramos. Então, são palavras maravilhosas, além de uma série de ministrações sobre liderança também que está no blog. Temos também, como você sabe, ou se você está ouvindo pela primeira vez, o canal do YouTube, né, que é o canal Metanoia. Canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama e Pastora Margarete Lavoura. Você vai encontrar lá algumas ministrações. Essa semana deve subir uma ministração nova, onde você será ricamente abençoado, assistindo também estas ministrações. Então eu quero convidar você, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque ela é vida para nós, ela é rocha para as nossas vidas. A palavra de Deus é rocha para nós, é um fundamento seguro, um fundamento firme para as nossas vidas. Toda a palavra de Deus foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens mesmo. Homens e mulheres. Homens, na verdade, homens, né, escreveram a Bíblia, mas estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não escreveram aquilo que estava na sua própria mente ou no seu próprio coração, mas aquilo que o Espírito Santo colocou na sua mente, no seu coração, para que ele pudesse escrever. E assim foi Obadias. Obadias é um profeta do Antigo Testamento, um profeta já conhecido como profeta menor. Não menor porque é menos importante, não. Menor exatamente porque escreveu menos quantidade. Então, nós temos livros grandes como o que eu ministrei de Jeremias. É um livro grande, são 52 capítulos. Enquanto Obadias tem um capítulo só. Então, nós temos os profetas maiores, que são os profetas que escreveram uma maior quantidade de profecias do Senhor, e temos os profetas menores, que escreveram menos. Mas isso não os deixa em desigualdade com os outros em termos de qualidade. Antes, pelo contrário, a qualidade é a mesma, porque o mesmo Espírito que instruiu, que orientou aqueles que escreveram muito, também orientou esses que escreveram menos. Então, fique sempre atento a isso. Quando você ouvir, ó, profeta, ó, existem profetas maiores e profetas menores. Você lembra então, não é porque os menores são de menor importância, não, é porque eles escreveram menos, tá bom? Mas foram divinamente inspirados pelo Senhor para escrever. E o profeta Obadias vai escrever este livro, que é um livro de um capítulo só. Eu vou ler com você este capítulo, e o tema é um tema de vingança do Senhor contra os edomitas, tá bom? E aí eu vou explicar para você o que você não entender durante a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. A visão de Obadias. Então, Obadias escreveu, não qualquer coisa, ele teve uma visão e ele escreveu a visão que ele teve. Então, ou seja, ele vai descrever, né? Ele está descrevendo a visão que teve do Senhor. E a visão diz assim: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido um rumor do Senhor e um embaixador foi enviado entre os pagãos. Levantai-vos e levantemo-nos contra ela em batalha. Eis que te fiz pequeno entre os pagãos. Tu és muito desprezado. O orgulho do teu coração te enganou. Vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está nas alturas, vós que dizeis no seu coração: quem me derrubará ao chão? Embora se existe como águia, e ainda que se ponha teu ninho entre as estrelas, dali te destruirei, diz o Senhor. Se ladrões viessem a ti, ou salteadores de noite, como estás destruído? Não roubariam até que tivessem o suficiente? Se os vindimadores viessem a ti, não deixariam algumas uvas? Como as coisas de Esaú são procuradas. Como suas coisas escondidas são procuradas. Todos os homens do teu pacto te levaram até a fronteira. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Aqueles que comem o teu pão puseram armadilha debaixo de ti. Não há entendimento nele. Não destruirei, porventura, naquele dia, diz o Senhor, os homens sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus homens poderosos, ó Temã, ficaram desanimados para o fim que todo o monte de Esaú pode ser cortado pelo abate. Por causa da tua violência contra o teu irmão Jacó, serás coberto de vergonha e exterminado para sempre. no dia que ficastes do outro lado, quando estranhos levantaram cativos suas forças e estrangeiros entraram por seus portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia em que ele se tornou um estranho, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua destruição, nem falar com orgulho no dia da sua aflição. Tu não devias ter entrado pelo portão do meu povo no dia da calamidade. Sim, tu não devias ter olhado sua aflição no dia da calamidade, nem colocado as mãos em seus bens no dia da sua adversidade. Nem devias ter parado na encruzilhada para exterminares os que escapassem, nem entregado os que lhes restaram no dia da aflição, porque o dia do Senhor está perto sobre todos os pagãos. Como tu fizestes, assim será feito contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua própria cabeça. Pois assim como vós bebestes sobre o meu santo monte, assim todos os pagãos beberão continuamente. Sim, eles beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas sobre o monte Sião haverá livramento e santidade, e a casa de Jacó possuirá a sua herança. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e eles se acenderão contra eles e os devorarão, e não haverá nenhum remanescente da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies dos filisteus, e eles possuirão os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos desses exércitos dos filhos de Israel possuirão os cananeus, mesmo até Zerefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarad, possuirão as cidades do sul. Os salvadores possuirão os montes de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, olha, é um texto aparentemente simples, né? Porque está falando de Edom. Edom significa vermelho. Né, que é por Esaú, né, por causa do prato de lentilha, né, que foi servido para ele, vermelho, que Jacó serviu para ele e que ele vendeu, né, sem nenhum temor, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, aquilo que passaria em uma, duas, três horas, né? Ele matou a fome por duas, três horas e perdeu a herança que era eterna. Então, porque ele não deu valor à herança do Senhor. Esaú, a única coisa que ele pensava quando ainda jovem, quando menino e jovem, ele pensava em caçar. O negócio dele era caça, né? Era ser o melhor na caça, era ser o melhor nisso, melhor naquilo. Enquanto Jacó queria uma coisa só, Jacó queria a bênção do Senhor. Jacó queria o direito de primogenitura, tanto que ele nasce, né, agarrado ao calcanhar de Esaú, tentando nascer primeiro, tentando nascer junto para que Esaú não fosse o primogênito. Então eu seguro o calcanhar dele, eu nasço junto com ele, né? Mas Esaú ficou como primogênito, mas ele não deu valor à primogenitura, à bênção da primogenitura. Antes, pelo contrário, ele tratou a bênção da primogenitura como algo qualquer, como qualquer coisa, e não ansiou, desejou a bênção do Senhor como sendo aquilo de mais precioso que ele podia receber. Entretanto, Jacó, sim, Jacó lutou pela primogenitura e ansiou pela bênção do Senhor. Tanto que aí vai haver, a questão, você pode ler lá em Gênesis, né? Ele rouba a bênção do Senhor do seu irmão e vai ter consequências por isso. Ele vai só depois de já adulto, depois de já idoso, ele já era um senhor, né? A tribo dele já tinha tido os 12 filhos, os filhos já eram alguns dos filhos já eram grandes, já eram quase que adultos, é que ele vai ter o um encontro com Deus. Esse encontro com Deus vai chamar de Peniel, né, encontro com Deus. Ele vai encontrar com Deus, vai lutar com Deus durante toda a noite. O texto vai dizer isso. Ele luta com Deus durante toda a noite. No romper da manhã, o Senhor então está indo embora. Ele agarra o Senhor e diz: Olha, não o deixarei se antes não me abençoares. E aí o Senhor pergunta para ele: qual o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Né? Jacó significa trapaceiro, desleal, aquele que rouba, aquele que passa para trás os outros, o enganador. Então aí Deus então vira para ele: tu não mais chamarás Jacó, mas sim Israel. E aí Deus muda o nome dele e o marca, né? A coxa direita dele é marcada, o Senhor rompe o ligamento, né, da coxa, e ele anda mancando. A partir desse momento, ele anda com o cajado para se apoiar, porque não conseguia andar normalmente. Não tem nenhum encontro com Deus, nenhum encontro com Deus, queridos, que não deixa marcas. Todo encontro verdadeiro com Deus deixa marcas, quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual. De alguma forma a pessoa fica marcada como o dia do encontro, o jeito como foi, a forma como se deu. A pessoa nunca esquece o seu encontro com Deus. Ele fica marcado para sempre. E assim foi com Jacó. Mas o seu irmão Esaú, quando descobre que Jacó roubou-lhe a bênção, então os pais viram, né, os servos perceberam que Esaú estava só aguardando o momento para matá-lo. Então a mãe fala: então vamos falar com Isaac. Raquel, a mãe Rebeca, vai falar com Isaac e fala assim: olha, vamos mandá-lo lá para Padã Arã, para a casa do meu irmão Labão, e lá ele estará protegido. E na ida, já ele saiu do acampamento com os servos, acompanhado pelos servos. Esaú matou todos os servos que eu acompanhava e tentou matá-lo. Não conseguiu matar porque Deus não permitiu. Ele se escondeu e conseguiu se livrar da flecha de Esaú. Mas Esaú ficou durante anos arquitetando uma forma de matá-lo, de ir até Padã Arã para matá-lo, né? Mas os anos passam, aí os anos passaram, passou-se muitos anos. Quando Jacó volta, aí Esaú já o recebe e eles se abraçam e já não brigam. Mas Não brigam, não, Esaú não mata, Esaú não tira vidas, pelo contrário, convida para ir morar com ele, mas Jacó diz: não, não vai dar, eu vou por outro caminho, eu tenho crianças pequenas, eu vou a passo mais lento. E foi para a direção contrária de Esaú, não foi morar com Esaú. Esaú foi morar, estabeleceu a sua morada nos penhascos, ou seja, nos lugares altos. O comentarista aqui da Bíblia BKJA, traduzida em 1711, ela diz que pode ser que seja a região de Petra, que existe até hoje, a região de Petra, né? Mas moram lá hoje os jordanianos. É um território pertencente à Jordânia e não a Esaú. Porque, assim como disse o texto, que o Senhor faria com ele o que ele fez com Esaú, com Jacó, porque ele não matou Jacó, não fez nada com Jacó no dia que do reencontro dele, da volta dele de Padã Arã para a terra dos pais. Eles se abraçaram, choraram longamente, diz a palavra do Senhor, e se reconciliaram. Mas foi só esse encontro que eles tiveram. Depois nós não vemos nenhum outro relato na Bíblia falando de encontro entre eles. Esaú, então, estabelece a sua morada nos lugares altos, e esses lugares altos, naquele momento, e até hoje, né, são lugares protegidos, porque é muito mais difícil você conquistar uma cidade que está sobre uma colina do que uma cidade que está numa planície. Porque quem está na colina vê quem está embaixo, quem está indo, quem está subindo, quem está adentrando, tentando chegar no seu território. E é mais fácil para vencer. Então, Esaú fez isso. E ele tinha, segundo o texto que nós lemos, ele era arrogante, a arrogância tomou conta dele por causa disso. Ele dizia: olha, ninguém nos alcançará aqui. Ninguém me alcançará, ninguém me destruirá. Mas aí o Senhor diz: olha, eu o destruirei. Por quê? Porque no dia em que você deveria ter ajudado o seu irmão, isso provavelmente tenha sido na no, quando pode ter sido no dia que a Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Eles, junto com outras nações, lançaram sorte e Esaú ganhou para ir. E Esaú, também, além da Babilônia ter roubado todos os bens, ter levado todos os bens que estavam dentro do templo do Senhor e da casa do rei para a Babilônia, Esaú também pegou desses despojos, e não só pegou desses despojos, como também fez emboscada para aqueles que conseguiam fugir, que conseguiram fugir de dentro da cidade que foi invadida, para fora da cidade, para procurar abrigo. Eles colocaram emboscadas para essas pessoas e mataram essas pessoas. Ou seja, eles se aliaram à Babilônia para fazer o mal a Jacó, para fazer o mal ao povo do Senhor, para fazer o mal àquele a quem o Senhor tinha abençoado. Por que a Jacó? Porque o pai da nação, né, de Israel nós temos Abraão, Isaque e Jacó, mas todos os descendentes de Jacó é que dão nome às tribos de Israel. É Rubem, Zebulon, Naftali, Judá, né? Jesus, por exemplo, é descendente de Judá. Então, nós vamos ver toda essa história sendo contada. Nós temos também, na época de reis, Saul também invadiu Edom e os isolou, não os destruiu completamente, os isolou. Davi também guerreou com eles, e Davi fez como se fossem muros, né, isolando-os da parte deles, então não tinha acesso a Jerusalém. Mas uma pessoa, ele vai sair durante esse cerco, ele sai e vai para o Egito. Ele vai e sai e vai para o Egito e lá fica e vem depois nos dias de Salomão para ser inimigo de Salomão, para ser, na verdade, um chicote nas mãos do Senhor contra Salomão, que havia se afastado do Senhor. Então, meus queridos, nós percebemos esse texto, e outra coisa, esse texto não se sabe exatamente, não tem uma localização exata. O mais próximo que se chega é que seja Petra, que existe até hoje, que é o território dos jordanianos, né? Então, montanhas, eles fizeram templos, né? Os jordanianos fizeram, não os jordanianos, mas antes, fizeram templos nas rochas, fizeram também túmulos nessas rochas. Então, tem uma série de coisas históricas lá, e que pode ser e lembra o povo edomita, né? E pelas características que nós vemos da localização que a Bíblia dá, pode ser a Jordânia. Pode ser Petra, na verdade, na Jordânia. Então, é uma cidade difícil, é um deserto cheio de penhascos, com muitos penhascos, e era onde eles habitavam, era onde eles se escondiam e era de onde eles diziam: daqui ninguém nos tirará. A Bíblia vai nos dizer que provavelmente no ano 70 depois de Cristo, quando Israel foi dominado pelos romanos, também dominou aquele espaço que pertencia aos edomitas e exterminou com todos os edomitas. Tenha exterminado todos, não tenha ficado nenhum edomita. E lembrando só, para você lembrar, quando você lê lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio, Êxodo, Deuteronômio, os textos lá que vão falar por onde os egípcios ou os israelitas passaram depois que saíram do Egito, eles tinham um caminho, a parte do caminho, eles tinham que passar pelo território dos edomitas, a terra dos edomitas. Os edomitas não permitiram que eles passassem por lá. Não permitiram. Não permitiu que Moisés passasse por lá com o povo. E mesmo o povo dizendo: olha, nós vamos pagar a água que nós tomarmos, a comida que nós comermos, nós vamos pagar, nós vamos retribuir, nós vamos pagar tudo que nós consumirmos enquanto estivermos passando por sua terra. Ele disse: não, aqui vocês não vão passar. Então eles tiveram que dar uma volta grande por causa disso, uma volta maior ainda, né, do que as voltas que eles deram, porque o povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, ou seja, não eram irmãos, povos irmãos, né? Todos filhos de Isaac, né? Todos filhos de Isaac e de Rebeca, Esaú. era filho de Isaac e Rebeca, Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Jacó estava aí com o povo de Israel saindo do Egito, e o povo, os descendentes de Esaú, eram os edomitas que estavam lá nas terras deles e não deixaram o povo passar por ali. E aí o Senhor vai dizer: olha, assim como você bebeu, dando a entender que houve uma celebração quando Judá foi conquistada pelos babilônicos e eles ajudaram, houve uma celebração dessa vitória da Babilônia contra Judá. Aí o Senhor então vai dizer para eles: olha, assim como vocês beberam no dia da calamidade do meu povo, assim será feito com vocês, com todos os pagãos. Todos os pagãos serão destruídos no dia do Senhor. Aí já falando do dia do Senhor, já falando da volta do Senhor, já falando no dia do Senhor, no dia da vingança do Senhor, no dia que o Senhor voltará, né, para nos buscar aqueles que são salvos, né, e aqueles que não são, será o dia da vingança do Senhor contra esses. E tem textos, um texto que vai dizer aqui nos profetas, que diz, vai nos dizer que eles clamarão as montanhas, as pedras que caiam sobre eles, tamanha é a extensão da glória do Senhor, que eles não conseguem olhar para o Senhor. Eles pedem que as montanhas caiam sobre eles para encobri-los de alguma forma daquela visão, porque aí chegou o dia do acerto de contas, e esse acerto de contas será também com Esaú. Mas aí você diz: não, pastor, mas não disse que o povo foi completamente extinto, provavelmente na década de 70? Sim, o povo foi extinto, mas eles estão mortos. Lembram? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os outros para o juízo. Então eles vão ressuscitar. E eles verão o Senhor, eles verão a glória do Senhor, e eles prestarão contas dos seus atos, prestarão contas da sua. Por exemplo, Esaú vai prestar contas da sua falta de desejo, de anseio, de gozo, de agradecimento por ser o primogênito e ter o direito à bênção do Senhor, por ter desprezado o direito de primogenitura, ter vendido o direito de primogenitura por um prato de lentilha e ter desprezado a bênção do Senhor. E Hebreus vai dizer, nós vimos isso, que ainda que depois ele tenha buscado isso com lágrimas, não houve lugar de arrependimento para ele. Ele teve remorso, muito remorso de ter perdido a bênção, de ter perdido o direito de primogenitura e, consequentemente, a bênção do Senhor. Ele não se arrependeu, ele teve remorso, porque eu perdi, eu perdi, eu perdi. Para que que eu fui perder? Como que eu fiz isso, né? Talvez dizendo: como que eu fiz isso? Como que eu fiz uma coisa dessa? Perder a bênção de Deus. Mas não encontrou lugar para arrependimento. E se não há arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há salvação de pecados. Lembra de Judas Iscariotes e de Pedro? Judas vendeu Jesus, traiu Jesus, vendendo-o para o Sinédrio por 30 moedas de prata. O valor é 30 moedas de prata naquele momento era o valor de um escravo jovem ou o valor do campo do oleiro. que está escrito lá em Jeremias. Era o valor daquele campo. Tanto que depois o sacerdote vai comprar aquele campo, que é o campo conhecido em Jeremias como campo do oleiro, ou campo dos cacos. Ele vai comprar aquele campo por 30 moedas de prata, e aquele lugar será chamado campo de sangue, já conhecido como campo de sangue, que serviria e serviu para enterrar estrangeiros, para não serem enterrados juntos com os judeus. E da mesma forma, Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Ele ficou com remorso por ter entregado ao Senhor, por ter traído o seu mestre. Pedro também traiu. Lembra? Jesus falou para ele: olha, hoje mesmo, antes que o galo cante três vezes, você me trairá. Você me trairá três vezes. Antes que o galo cante, você me trairá três vezes. E aconteceu. Ele traiu, chegou, você é um deles. Não, nem conheço esse homem. Negou Jesus. Mas depois que foi, o que aconteceu? Pedro não encheu-se de remorso e se matou. Pedro encheu-se de arrependimento e chorou amargamente de arrependimento. E quando o Senhor ressuscitou, qual foi a palavra do Senhor para Maria, para Madalena? Ele disse assim: olha, vá e avisa a meus irmãos e a Pedro que vá à minha frente para a Judéia e eu os encontrarei lá. Então avisa aos meus irmãos e a Pedro, porque Jesus já sabia do seu arrependimento e já tinha perdoado. Então, queridos, quando nós cometemos pecados, todos nós cometemos. Nós nascemos em pecados, diz a palavra do Senhor. Todos nós somos concebidos em pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Então, todos precisam se arrepender. Arrependeu dos pecados? Ótimo. Arrependeu dos pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e todos os pecados são perdoados, diz a palavra do Senhor. Todos os pecados são perdoados, porque todo o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Mas Esaú não fez isso, Esaú não se arrependeu. Antes, pelo contrário, como ele não tinha bênção, então eu vou procurar um lugar alto, um lugar fortificado para habitar, para me proteger. E de lá ninguém me arrancará. Não arrancará? Arrancará sim. O Senhor o arrancará. Porque as pessoas, quem o arrancou, quem o destruiu, se foi o Império Romano, fez por causa da mão do Senhor. Porque o texto vai dizer, ele vai encerrar, falando que os salvadores subirão ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então não tem... Todos os reinos da terra serão julgados. Todos. Os que já acabaram, os que já foram extintos, os povos extintos, esses povos vão ressuscitar no último dia e serão julgados. Se forem pagãos, se não temeram ao Senhor, se não foram obedientes à palavra do Senhor, se não fizeram a vontade do Senhor, vão ressuscitar depois dos salvos, mas ressuscitarão e serão julgados pelo Senhor. Todas as nações da terra serão julgadas, diz a palavra do Senhor. E aqui, especificamente, quanto a Esaú e quanto ao povo de Edom, né? Edom é o povo descendente de Esaú. O texto diz: Os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, mesmo até Zarafate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Zarafade, possuirão as cidades do sul. E salvadores subirão o monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, Esaú, as pessoas, aqueles que serão julgados, eles serão julgados, queridos, não só pelo Senhor, mas serão julgados por aqueles que subirão o monte Sião. Lembra, a palavra de Deus vai nos dizer que haverá 24 tronos com o Senhor no julgamento, 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança. E eles julgarão juntamente com o Senhor todos os inimigos do Senhor, entre eles Esaú e os seus descendentes edomitas, que perseguiram, que saquearam, que fizeram o que não deviam fazer, que, ao invés de temer ao Senhor, desprezaram ao Senhor, ao invés de confiar no Senhor, confiaram na sua própria força, confiaram na força e no, na estratégia militar do seu próprio, da sua própria cidade, da sua própria, do seu próprio território. Então, como meu território está nas montanhas, e o texto, a tradução, o texto em hebraico significa Sela. Sela significa o lugar das cabras monteses ou o lugar das águias. Para você ver a altura desses montes, é onde as águias fazem os seus ninhos e onde as cabras monteses andam. Então, são os lugares altos. Os lugares altos eles fizeram as suas moradas, julgando que isso os protegeria. Sim, pode ter protegido e protegeu durante muito tempo, dos seus inimigos. Mas aqueles que, com os quais eles mesmos tinham uma aliança, se colocaram contra eles, e eles foram vencidos por aqueles com os quais tinham aliança. Por quê? Porque eles não tinham aliança com quem deveria ter verdadeiramente, que é o Senhor. Enquanto Jacó tem aliança com o Senhor até hoje. E no dia do Senhor, aqui o texto vai dizer que Israel, os descendentes de Jacó, possuirão novamente toda a extensão de terra dada pelo Senhor a eles nos dias da conquista, quando Josué conquistou todo o território de Israel. Então, se você olhar na Bíblia, o território de Israel, todo o território conquistado por Josué. Josué, na verdade, era o comandante do exército, né? Ele era o líder do exército, ele era o líder do povo, mas, na verdade, quem conquistou foi o anjo do Senhor. Lembra o texto? O pastor pregou sobre esse texto por esses dias atrás, né? Quando apareceu um homem diante dele, diante de Josué, e Josué falou assim: tu és dos nossos ou é contra nós? Ele falou assim: eu não sou dos seus, mas eu estou do lado de vocês. Eu sou o guerreiro do exército do Senhor que veio para batalhar com vocês. Então, ele conduzia o exército humano, humanamente falando, mas, na verdade, a vitória foi espiritual. Quem deu a vitória para Israel, quem deu a vitória para Josué e que conquistou todo aquele território do todo território, que é um território abrangente, que hoje não é mais. Hoje Israel está com um filetinho de território, porque os outros territórios foram ocupados, eles perderam, né, quando foram tirados de lá no ano 70 depois de Cristo, e voltaram só em 1948. Então outros povos já tinham ocupado os espaços, e a ONU então designou um pedaço de terra para eles, pedaços que eles já perderam também para os árabes, tem perdido para os árabes durante o longo dos anos, porque eles ocuparam a terra num dia, no outro dia já tiveram que começar a guerrear por causa da terra. Então, queridos, tudo será julgado, todas as nações serão julgadas. Nações, todas as nações pagãs, todas as nações que não creem em Deus, que não creram em Deus, que tiveram a oportunidade de ver os feitos do Senhor, a manifestação do Senhor, e não se dobraram ao Senhor, serão julgados. Serão julgados pelo Senhor e por aqueles que estiverem com o Senhor no Monte Sião. Mas o reino não será de nenhum daqueles que estiverem com o Senhor. O reino será do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso Salvador. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Renda-se ao Senhor hoje. Não faça como Esaú e seus descendentes, para que você não seja julgado juntamente com eles. Mas entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não deixou de dar um só palmo da terra que ele havia prometido a Abraão, a seus descendentes. Ele não deixou de dar um palmo de terra a eles. Tudo o que ele havia prometido, ele deu. Eles perderam depois, mas que eles receberam da mão do Senhor, receberam. E vão reconquistar, porque tá aqui. O texto está dizendo, vai reconquistar tudo. Como? Quando? Não sei. Mas o Senhor será na volta do Senhor. O Senhor, todos aqueles que estiverem cercando a Israel, serão destruídos. E o texto vai dizer que Esaú será, ó, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. Imagina fogo, chama e palha. Quem perde? A palha. Pega fogo rapidamente. E eles se acenderão contra eles e os devorarão. E não haverá nenhum remanescente da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Falou o Senhor? Acredite, vai se cumprir. Não tem uma só palavra do Senhor que não se cumpre. Todas as bênçãos descritas nesta palavra para as nossas vidas é para tomarmos posse, é para apossarmos dessas promessas, porque elas são para nós. Nós também fomos enxertados, nós somos enxertados na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. E nós somos os ramos da videira. Nós éramos figueira brava, diz a palavra do Senhor. Mas nós, quando aceitamos a Jesus, fomos enxertados no Senhor. Fomos enxertados no ramo da videira, que é Israel. E nós também fazemos parte deste povo que se chama Israel, por causa de Cristo Jesus, que nos enxertou no mesmo tronco, na mesma videira. Porque o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. E em Cristo Jesus isto se cumpriu. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E lembre-se, quem é Senhor é ele. Jesus é que é o Senhor do reino. Nós somos seus servos. Ah, aleluia. Servos da liberdade, como diz a palavra do Senhor. Nós somos servos da liberdade, porque foi para a liberdade que ele nos libertou. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.